O comando dos paredões é nosso. Aumenta o paredão, porque chegou o esquadrão. E mano, paredão empina, mano, paredão empina, mano, paredão empina, empina o rabetão, que eu vou aumentar o som e o DJ bota a pressão. Vai pra todas as meninas que tem rabetão grandão, pra jogar ele no chão, chão, chão, chão, chão. O comando dos paredões é nosso, nosso. Vai rabetão, descendo até o chão, e com a mão no paredão, mexendo o rabetão grandão. Vai rabetão, descendo até o chão, coloca a mão no paredão, mexendo o rabetão grandão. Quebra! E mão no paredão, mão no paredão, no chão, no chão, no chão, no chão. Mão no paredão, mão no paredão, no chão, no chão, no chão, no chão. Mão no paredão, mão no paredão, vai no chão, vai no chão, no chão, no chão. Mão no paredão, mão no paredão, no chão, no chão, no chão, no chão. Aumenta o paredão, porque chegou o esquadrão. E esse solinho vai bater na sua mente, hein? E mão no paredão empina, mão no paredão empina, mão no paredão empina, empina o rabetão, que eu vou aumentar o som e o DJ bota pressão. Vai pro bonde das meninas que tem rabetão grandão, pra jogar ele no chão, chão, chão, chão, chão. Vai rabetão, descendo até o chão, coloca a mão no paredão, mexendo o rabetão grandão. Que delícia, vai! Vai rabetão, descendo até o chão, e com a mão no paredão, mexendo o rabetão grandão. E mão no paredão, mão no paredão, no chão, no chão, no chão, no chão. Mão no paredão, mão no paredão, no chão, no chão, no chão, no chão. E mão no paredão, mão no paredão, no chão, no chão, no chão, no chão. Mão no paredão, mão no paredão, no chão, no chão, no chão, no chão. Eu gostei de ver, gostei de ver. Você toda delícia, gostosa, colocando a mão no paredão e virando esse rabetão gostoso pra mim, danada. O esquadrão.